O Deus que está conosco. Dietrich Bonhoeffer. Deus nos faz saber que devemos viver como aqueles que se arranjam na vida sem Deus. O Deus que está conosco é o Deus que nos abandona. O Deus que nos deixa viver no mundo, sem a hipótese do trabalho de Deus, é o Deus diante do qual permanentemente temos de estar. Dietrich Bonhoeffer. Resistência e submissão.